mano descendo o morro. Demorou, nós chegou. É a cultura dos mano estabilizando. Demorou, mas chegou. É a internet dos mano subindo o morro. Demorou, nós chegou. É os mano e as mina conectado. Andando na cidade analisando, contando os passos, representando, ligando todos os fatos. A rima chegou, é contra o estado, processo. Vamos prender primeiro todo o senado. Eu alego corrupção, dinheiro na meia, na cueca. Formação do Brasil, coisa feia, né? Pega de orelha, pai, não deixa desencaminhar. Tá todo mundo enquadrado na quebrada. Encosta caralho, favela, fica ligado. Os desacertos é mil grau, cadeia super lotada. Eu tô andando na moral, firmando a correria com a família. A questão é lutar com o ideal. Demorou, mas chegou. É a cultura dos mano descendo o morro. Até chegar em Salvador, Bahia, em Teresina, pra fechar no litoral, subindo pra capital. Coab 2 me guia, dentro do clima, eu vejo as mina com o mesmo ideal. A formação vem com dom e disciplina. A vida é simples, as pessoas que complicam. Eu quero razão, quero amar com vontade, fazendo a minha parte, incentivando a maioria. Porque sou periferia e sei quem traz o mal na real. Hip hop é minha vida, minha rotina. Demorou, mas chegou. É a cultura dos mano descendo o morro. Demorou, nós chegou. É a cultura dos mano estabilizando. Demorou, mas chegou. É a internet dos mano subindo o morro. Demorou, nós chegou. É os mano e as mina conectado. O sol nasce de frente pra mim, a luz me ilumina do lado leste. Eu tô pronto pro jogo, a rima prossegue. Trabalhador desce o morro, artista não esquece. Comunidade tá disposto, o tempo é rei. Basta esperar e perceber, a vida é justa. Se passa, sabe que vai morrer. Dinheiro fácil circula no meio do bem. Fissura no olhar, em cada esquina, uma loucura. Bares, formosuras, mulheres lindas levam homens a loucuras. São Paulo me olha como uma alma sem ternura. Arranha céu, coração que não perdoa. Minha mãe e Deus, não me abandone na garoa. Demorou, mas chegou. É a cultura dos mano descendo o morro. Demorou.